A partir de agora, relaxe e deixe-se levar pelos sons envolventes do Espelho Mágico. Boa noite. Seja bem-vindo a mais um programa Espelho Mágico aqui na Rádio Antena Web. Eu sou a Joana Santos e estou consigo em 30 minutos de magia, de relaxamento, imaginação. 30 minutos repletos de música. Convido a ficar connosco nesta nossa edição aqui na Rádio Antena Web, que vai para o ar todos os domingos. Ou pelo menos, deveria ser todos. Mas tentamos que assim seja, o máximo possível, aos domingos, entre as 22 e as 22h30. Fique então connosco e espero eu que goste das novidades que tenho para si. Hoje trago-lhe música, muita música, pelo menos grandes músicas. O Halloween aproxima-se. Lembra-se das bruxas? Lembra-se dos feiticeiros? Até se pode lembrar do caldeirão, dos sapos e das corujas, avestruzes, penas de animais noturnos, morcegos, mochos, etc. Tenho a certeza que se lembra até do gato preto e de não passar em cima não passar por baixo de uma escada. Lembra-se também das máscaras, da doçura ou travessura, da abóbora, os doces de abóbora e todos os doces que são pedidos pelas crianças à porta de casa. Lembra-se com certeza de tudo isso. E lembra-se também que todas as bruxas, quando cantavam, tinham vozes muito agudas. Mas não são bruxas as que vão cantar aqui neste nosso programa. São sim grandes senhoras, grandes vozes, são grandes momentos musicais aquilo que lhes trago. E lembre-se, o Halloween, para além de ser a noite ou o dia das bruxas, é aquela noite mágica. Porque o que as bruxas são o mesmo que os dragões, são o mesmo que as fadas, os duendes, os elfos, acredite-se no que quiser. As bruxas são também representantes da nossa magia, da nossa história. Porque a nossa história tem magia. E é isso que nós podemos interpretar neste programa. Aqui, tudo é mágico. Vamos começar com Vangelis. É a banda que toca em primeiro lugar. E vamos ficar com Vangelis, com Light and Shadow. É a música que toca em primeiro lugar aqui nesta edição do programa Espelho Mágico. Fique então por aí. Espero que goste, que esta música seja do seu agrado. Logo de seguida, e para que não nos esqueçamos, ficamos com Myrin, Eon Mystics on Avalon. Eu espero que seja uma música também do seu agrado. E para terminar esta nossa primeira seleção, ficamos com Gregorian, que nos traz Child and Time. Três temas para si. Oh, Thank you. Depois destes três primeiros temas, com vozes muito diferentes e, sobretudo, mágicas, vamos continuar nesta sua noite. E vamos ficar com um tema agora em português. Pois é, um tema bem português. Guitarra portuguesa, uma voz portuguesa, uma música portuguesa. Vamos ficar com os Yubris, esta banda que nos traz heavy metal acompanhado de instrumentos muito portugueses. Pois é, traz-nos aqui uma bonita e belíssima balada. Música daquelas que não se esquece. Mulher do Rio. E para continuar, não depois acompanhados pela guitarra portuguesa, mas sim por piano, ficamos com Hello, dos Evanescence. Duas músicas bem distintas, mas com uma calma muito igual e com muito significado. Acompanhe-nos e passe connosco ao outro lado do espelho mágico. chegamos ao fim da nossa emissão. Vamos terminar com mais duas vozes femininas. Mais duas grandes vozes que ficam no fim desta nossa emissão. Espero, contudo, que tenha gostado de estar connosco. Para mim foi um prazer enorme trazer-lhe aqui estes grandes momentos. Siga-nos na Rádio Antena Web em twitter.com/radioantenaweb. Lá saberá todas as novidades da sua rádio. E, claro, acompanhe toda a nossa programação. O Espelho Mágico voltará para a semana com mais calma, magia e, claro, com fadas, gnomos, duendes, elfos, bruxas, dragões, tudo aquilo que quiser, desde que a sua imaginação voe sempre mais alto. Aqui você pode ser criança, homem, mulher, novo, velho, pode ser o que quiser, desde que seja feliz. Para a próxima semana, convido-o a vir passar connosco ao outro lado do Espelho Mágico. Da minha parte é tudo, voltarei para a semana. Fique bem e uma semana repleta de grandes momentos. Trying until my time. Jesus.